agora, com o conforto, a qualidade e rapidez que você já conhece de outras linhas, Expresso União coloca à sua disposição a linha Rio de Janeiro, Caldas Novas e vice-versa, passando por Patrocínio. Saída de Caldas Novas às 17 horas, passa por Patrocínio às 21 horas e 40 minutos. Chega ao Rio às 10 horas da manhã. Saindo do Rio às 17 horas, passa por Patrocínio às 5 horas e 15 minutos e chega em Caldas Novas às 10 horas. Expresso União, o seu jeito de ir e voltar. Difusora. Difusora AM, programação e edição de sábado com você. E o vereador Ronaldo Queiroz convida a população de Barra do Salitre e região para uma reunião amanhã, domingo, dia 5, no grupo escolar, a partir das 10 horas.